R cancelado, 1047, desça para a altitude de tráfego de Serra Nova, sem mesmo ruído. Reporte passando 2510. Para o saque, Moro 649, 121 CLD, autonomia 0253, alternativa Galeão. Moro 649, segue o Embraer, sinalizando o pushback à frente, via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste 90, 16, bom voo. Embraer, na ajuda, ponto de espera, por controle Salvador, muito bom dia, Golo 759, passa 1400 agora, perfil da Dael. 759, contato arranhando decolagem, submantendo de voo 3.000, da Dael. É, confirma o nível. Subindo para onde voo 360, autorizada a subida para 360, Golo 759. Bem, entendemos então, subir para 360, perfil da Dael, Golo 759, obrigado. Telezina 340, Sintel, 9970, bom dia. Hotel confere, prepara Momo, transição Lenin. Momo Lenin. Presente Leda, agora 759. Será o 9977, chame Recife em 125, decimal 1. 25 hora. Azul 4234, approve taxi via taxiway India, until holding point, when there, power 118 decimal 905, altimeter setting 1016, good travel. Okay, copy, taxi approved via India at road short, power 118.95, altimeter setting 1016. Thank you so much, have a nice weekend. Azul Frank, Quebec, autorizado o início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Afirmativo, Yankee e Quebec esperando o reboque, então chamará para ingresso no pátio principal. Geral 9970, pronto, cópia. 9970, autorizado Teresina, via Pizulu 20, após conforme rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Nenim, aciona 5175, controle 120 decimal 8. Autorizado Teresina 340, decola da 1-0, com a primeira à esquerda na Momo, né? Primeira perda 2-0, aciona 5175. No transponder e controle de 0208999. 9970, cotejamento correto no patch 3, em pronto. Busque Charlie Papá, bom dia. Informação em curso ao hotel. Confirma o pátio e pista que decola. Roger that, clear to the number 10434. Conforme rota. Nível 085, decola da 17, primeira curva à direita. Segue corredor axé, reescrito inicialmente 1 mil pés, que é a liberação do controle, aciona 5116, controle 120.8, torre 118.95. Do Serra Lima, serviço radar terminado, agora afastado de Salvador, em 5.3 milhas no setor sudoeste de Salvador. Está autorizado a falar na frequência livre para a coordenação do seu voo, seu pouso com pouso. Papá, o meu whisky, Charlie, papá, com o detalhamento correto, confirma o plan B? 04, acionamento de táxi, chame torre 118.95, whisky, Charlie, papá, bom voo. Salvador, Yankee Quebec, ingresso Fátima Principal. Yankee Quebec autorizado, ingresso Fátima Principal, reporta calçado no 02. Afirmativo, encontrará calçado no gate 02 Alfa Yankee Quebec, obrigado. Controle ao passarelo 2223, solicito. Sua vitória da conquista pra gente? Aguarde. Parada no zero. No 649, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém no zero, minha parte. Passarelo 2223 autorizado voar direto da vitória da conquista. Direto conquista, muito obrigado, 2223. Tango Kilo, sua identificação, contrato radar passando o Conde, vou na para hoje pelo e reporte unidade descida. Identificou, girado pelo, reporte para no ideal de descida, 11.3. Em curso ao hotel, grupo de Zulu Manati, confirma? Hotel Juliette Serra, autorizado grupo de Zulu, Manati. Decola da ONU 7, primeira curva à direita, segue corredor axé. Aciona 0132, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Passe perto, 2006, vai heading Jamo. Ok, cap that. Poca de Pacha da Junior Section. Climb flight level 330. After 2000, fly directly to Junior Section. Zoom 4234. Paulo Salvador, bom dia. A zona 3036, da hotel, autorização do cara da conquista. Azul 9303, bom dia. Hotel confere, preparar bora, Elefa. Arbor, Emessa, assist for them. QNH 1016. 1016, bom dia. Decola 57, controle no 208. 308, até já. Salvador, bom dia. Gol 649, decola na sua escuta. O número 649, contato na decolagem, submantém nível de voo 360, via saída da El. Após 2000, autorizado o Vana para hoje, Leda. 2000, Leda, ascensão ao 360, 649. Passaredo 2223, chame Recife, a frequência 128, decimal 8. Recife 2882, 1759, chame Recife, 125, decimal 1. Recife 251, bora 759, bom dia. Hotel Juliette Serra, confirmando? Liga seu nacional para o táxi, Hotel Juliette Serra. Alfa, bom dia, prossiga. Alfa, o único que eu tenho daqui, você está me encontrando vencido, você sabe me falar se fez alguma DLA? Estou firme? Deixa a gente passar a IAS, vai reparar um minuto, por gentileza. Charlie Papá, racionamento? Sim. Autorizado, racionamento, chame para o táxi. Alfa, torre. Papá, mãe, com o meu Alfa, torre. Salvador, eu acho. Afirmo, azul 9303 está autorizado, vitória da conquista, nível 180. Decola da pistão no zero, após decolagem curva direita na saída árvore, transição elefa. Após, segue conforme rota do plano. Transponder 5417, controle 120, decimal 8. Após, Rádio 9303, cotejamento correto, chama quando pronto no pátio 3. Zerão 9970, está autorizado no pátio 3, chama táxi. Azul 1235 1245 1685. Linha do litoral até o destino. Deixa eu informar para o federal então. Vai decolar com o proa noroeste, levanta no aeródromo 130 graus, 5 nós, reparte fora do solo. Juliette Serra Linha, decola 17, vento 130 graus, 5 nós. Catango Quilo, autorizado descida 3.000 pés, ajustado 9096. Celso de Sierra decolou ao 05, farol de Itapuã, transfere controle 120 decimal 8. Itapuã 1208, grato, até o final de semana. Whisky Charlie Papá, oferecido ingresso, piso na 7, reparte pronto. Valeu, Papá. Aí, como é o número, siga. Romeu Alfa, decolagem na radial 020, reporte fora do solo, vento 130 graus, 7 nós. Rádio 9303 aguarda pro push. Rádio 2796, prepara a Conde e aguarda a cópia. Aguarde. Para o táxi, Sideral 9970, 2 a bordo, 4 horas, São Luís. Corredores, senhores. 7 livros corredores, outra Juliette Serra, reporte passando o farol da barra. Passará através, passando o farol da barra, outra Juliette Serra. Alfa, Prossiga. Colagem por fase de risco, vento no aeródromo 140 graus, 8 nós, não entra pela reportando no sensor, radial 020. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Luiz, então ele vai passar a informação, o helicóptero decolou à frente no corredor Axé, mantendo no meu pé sentido fora da barra. Giro de decolagem 1-7, vento 1-4-0 graus, 8-9. Está decolado de Serra Índia, Eco Índia, deslocando rumo magnético 240 para São Joaquim. Está alocado 0115 no transponder, o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantém sobre a de voo visual. A localidade de sobrevoo irá passar em cima da pista 1-0? Na cabeceira 1-0, bem afastado, mais ou menos próximo à duna, Mike Juliette Romeu. Tente mantendo 500 pés, Mike Juliette Romeu, autorizado a passagem. Aposte para cruzamento da cabeceira 1-0. Reportará o Mike Juliette Romeu já próximo à duna, afastado em 4 milhas. Rodon, bom dia, o Mike Romeu. Papale falou 09, farol da barra, transfere controle 120.8, restrito no MIPES da liberação. No mil pés para Aracaju? Negativo, vai manter 500 pés até Catu, posteriormente prossegue nesta altitude até Aracaju, vai dar inspeção com depósitos da Petrobras, senhora. Sente, Mike Romeu Alfa, confirme a proa para Catu? É a radial 020, está presente em posição direto Catu. Salvador, American 229 is on final for runway 10. American 229, na contagem final, Tower, frequency 118.95. 1895, bye-bye. Azul 2796, cotejamento correto, chama quando pronto para o suspense. Portará mesmo. Pés corrido Axé, aguardando a ascensão. Bye-bye. American 229, good morning, continue our approach and expect runway vacated. Roger, continue approach, American 229. Eu faço desvio, não preciso ingressar não, estou ciente. Mike, o meu alvo. Está se livrando da CPR e quando possível ser estimado de pouso em Aracaju. Positivo, estima pouso em Aracaju aos 1200. Confirmo também seu estimado de ingresso na terminal, Mike, no alvo. Na terminal Aracaju, estima aos 1120. Sente, Mike, no meu alvo. Alvo. Do teu 050, um high speed para sequenciamento número 1. Ok, Duna, um high speed com número 1, para 2000. Nós 891 autorizado, descida 2000 pés, registrado 9096. 9096, descendo high speed para Duna, 9891. Até Juliette Serra, então, seu estimado de pouso? Frente 115, Hotel Juliette Serra, autorizado a levar frequência do controle. Controle de frequência estável nesse setor. Bom voo, Hotel Juliette Serra. Controle Salvador, Sideral 9970, bom dia. Decolou, 2300, curva na esquerda. Tinha nível de voo 340, via saída Momo. 340 na Momo, 9970. Tram 3304, sua identificação, desça 4 mil pés, via chegada Golf, inicie redução 2509. Número 3 na aproximação. Tram 9970, autorizado o Vana Proa de Momo. Direto Momo, 9970. Charlie Papá, confirma para o Zé Oro Destino. 300. Aqui, Charlie Papá, autorizado o voo na Oro Destino, aguarde para a subida. Papá. Mandeu, né, já na região de sobrevoo, mais Juliette Romeu, tem contato na data de controle. Ativo Mike Juliette Romeu, porém não recebo o seu modo Charlie, confirme mantendo ainda 500 pés sobre o terreno? Tá, 500 e meio pé ali no momento, mas Juliette Romeu. Gente. American 229, on the ground at 214. Make it to your right and call ground 121, the small one. Okay, we'll vacate to the right here and 121, the small one, thank you. Azul 9303, bom dia, alinha e decola piscina 0, vento no 30 graus, 8 nós. Obrigada, né, decolar. 5, quando possível, ser chamada de pouso. Ativo Escritório de Papá, reposta atingindo 085. Papa Romeu Serra, Hotel Serra, sua identificação, confirma que está mantendo nível visual 085. Gente, Serra Hotel Serra, está em contato radar e autorizado a decisão 1510 na proa de Paripe. Afirmativo, Serra Hotel Serra, Hotel Serra, inicialmente descida 2510. Tram 3604, reduza 2009. 2009, Tram 3304. Mike Romeu Alfa, confirma o livro na CTR? Confirma para final de segunda volta. Mike Romeu Alfa, serviço da terminal, autorizado chamando a frequência livre para a coordenação do seu voo. E quando adentrar a terminal de Aracaju, a frequência 120.3. Um bom voo. 120 decimal 8, um bom dia, o azul 9303. Por transição, elefa. Transição, elefa. Transponder 5455, controle 120, decimal 8. Bom, no 095, cotejamento correto, chama quando pronto para o pushback. Camarão, 04, me siga. Só minimalista de 219, 03304. 09-3604, número 3 na aproximação. Trânsito. Autorizado manter 2209-3304. 120 autorizado, 3304. O 9811 informa um helicóptero a baixa altura nas proximidades de Duna, não interfira na sua aproximação. O 9811 autorizado final do LS X-Ray da pista 10, reporte no localizador. Autorizado, reportaremos no localizador de 9811. Federal 9970, Federal 9970, chame Recife, na frequência 125.45. 2545, 9970, obrigado e bom dia. Mike Juliette Romeu autorizado, porém não deverá interferir nas aproximações da pista 190. Ao localizar o ponto ideal da paralela, o Mike Juliette Romeu reporta e totalmente condicionado ao tráfego, Mike Juliette Romeu. Do 9303, autorizado Vana Proa de Elefa. 9303, autorizado Proa de Elefa. Papa Romeu, November Oscar, Whisky, confirma o setor de sobrevoo? Quem te aguarda com a teu November Oscar Whisky? 200. 200, tá aqui, ó. Seu 9811, vem com a recepção final da LS X-Ray, visual. Seu 9811, complete o nosso procedimento, torre 198, decimal 95. 198, 95 e 9811. Mascatango, quilo, curva esquerda na proa de Duna, em descida 2000 pés, livre LS X-Ray, 10, reposta no localizador. Proa de Duna, reportará no localizador, Oscar, tranquilo. San 3604, descida para 3000 pés. 3.003.04. Cotejamento correto para o acionamento da torre no 895, ajustando 0 no meio. Sona 30 graus, isso nós. Repouso aí o 989. Papa Romeo Whisky, Charlie Papa, controle. Charlie Papa, curva esquerda, condições visuais na Pro 285 para evitar tráfego na subida. Após passar o 060, será autorizado voar novamente no Pro do destino. Santa 3604, desça 2010, livre LS XY pista 10, reporte no localizador. 2000, está autorizado LS, está 3304. Whisky Charlie Papa, tráfego na sua posição de 1 hora, 1 a 4 milhas, rumo oposto, passando 060 em descido, tipo Sierra Romeo 22. Uma hora, 1 a 3 milhas, rumo oposto, passando 040 subida, o tipo do mesmo é um Bravo Eco 58. Controle de Salvador, Oscar Tranquilo, estabilizado. Oscar Tranquilo, quilo completo, sinal do procedimento LS, torre 198, decimal 95. 198, obrigado. Torre Salvador, Papa Tango, Oscar Tango Kilo. Oscar Tango Kilo, intenciona curso na pista 0 ou na pista 7? 1-7, se possível, senhorita. Reporte para o cancelamento. É, já para o cancelamento, se possível. Auso 1-1-2-3 cancelado, base pela direita, base curta, reporte na final do 1-7. Reporte na final do 1-7, Kilo. Tabela mais próxima à ordem. A intenção de sobrevoo próximo ao Westinghouse, o Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, confirme quantas milhas essa localidade dá presente? Umas 3 milhas? De 2 a 3 milhas, mais próximo a Simbra, totalmente condicionado com os tráfegos na final, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantém a posição, aguardando a autorização para prosseguir com o sobrevoo. Vai ficar através do farol de Itapuã, aguardando a autorização, Mike Juliette Romeu. Whisky, baixando a função de espera da Oscar, ajuste 1-0-4. Charlie Papá, reassuma a navegação com o prior do destino. Aqui Juliette Romeu, a torre solicita que você mantenha ainda o setor do farol do Itapuã. Estamos mesmo na frequência 1-8-95, aguardando autorização para o sobrevoo. Vai transferir torre, aguardando autorização, próximo ao farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Então, 3304, estamos torre 1-8-95. 295, 3304. Hotel Serra, em condições visuais, autorizado esse dono 1500 pés, ajustado 1-0-6. O 98 no 1 na escuta? Salvador, Santo 3304. Santa 3304, continua a aproximação, tráfego realizando o pouso na pista auxiliar, não interfere com a aproximação. Santa 3304. Salvador, é o papapapá Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Aí sobrevoa o próximo ao farol de Itapuã, está exatamente através do ideal de sobrevoo sobre a paralela, o Mike Juliette Romeu. Ok, aguarde o sobrevoo para autorização, tem tráfego agora no final da 1-0. Vai aguardar para autorização mais Juliette Romeu, quantas aeronaves no final? Cana 3304, cheque trem livre, pouso 1-0, vento 1-4-0 graus, 9 nós. Autorizado, pouso 1-0, Cana 3304. Alto Cartango Kilo, solo aos 27, confirme o pátio. Pátio 4, gente, táxi VECTREG autorizado, TAC 6, de maneira a liberar a saída do pátio 4 para a nave que está no ponto de espera. Ok, então TAC agora à sua esquerda e livre pátio a parquear. O 1095, afirmo, após a passagem do ATR da Azul à retaguarda, está autorizado o Pulsino 04, chama táxi. Posso passar aqui, coordenação, senão chamarei um táxi, tá? Bom, tá bom. Salo, recebe Rio 9811? Afirmo, Rio 9811, tá, a posição é 6 Lima, no PAT 3. Afirmativo 2811, recebendo alto e claro, 6 Lima, Rio 9811. Na frequência do solo. 1211. Dá segurança final. Mike Juliette Romeu na frequência da torre. 1-8-95. Tu tem uma aeronave nacional? Será solicitado que o senhor se afaste da final da Ana Zero. Totalmente condicionado, senhor. O Mike Juliette Romeu. Fica atento às estruturas de turbulência da aeronave da TAM, está autorizado. Ficará atento, agradeço. Mike Juliette Romeu. Lima, Lima, Fox, autorizado. Serra Novembro, Hotel Papá, nível 180. Decola da pista 107 após a decolagem curva à esquerda na saída Momo, após direto, conforme a rota do plano. Transponda 5424, controle 120.8. Pátio para ouvir. Confirmo para ouvir, o Lima Lima Fox. Cancelamento táxi, torno no 895, ajuste no 096. Tá 3304, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, tá 3304. 0 Ventura, 30 graus, 9 nós. Livre decolagem 2, 79 mini, então. Primeira sala especializada em ingresso, reporte pronto para decolagem. Autorizado Campinas, CV 340, decola pista 10 da Hélio da Motiva. Transponda 5460, controle 120.8. Aerovia, pêndulo 10, cubada, com a voz. Azul 4299, cotejamento correto, chama quando pronto no portão 02. Chama. Para o táxi, nós temos também de 132. 3 horas de autonomia, até na ponte de segurança. No 095, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, direita Índia. No ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 6. Direita, decimal 95, no 0, 95, 095. Controle, bom dia, é o Azul 2796. Azul 2796, contato na decolagem, se mantém a nível de voo no 70, via saída Conde, após 2000 pés autorizado, vai direto Conde. Perfeito, após 2000, direto Conde, o 2796. Azul 9303, chame Recife, na frequência 128.8. 9303, controle. Prossiga 9303. Eu me centro Recife, 128, decimal 8. 1288, Recife, bom dia, 9303. Helicóptero mantendo 500 pés aqui nas proximidades da final da pistona 0, não interfere com a decolagem. Utilizado a decolagem na 7, vento 1140 graus, 8 nós. Mike Juliette Romeu é a torre? Mike Juliette Romeu, escuta constante. Para informação, aeronave asa fixa, tipo Papa 28 Alfa, decolando agora da piscina 7, manterá 1 mil pés sobre a linha do litoral, reporta visual com a mesma. Reportará visual com a mesma após a decolagem, Mike Juliette Romeu. Bom dia, torre, Gomes 09, considera pronto. 095, bom dia, linha, decola na 0, vento 140 graus, 8 nós. Ele decolagem, 10, Gomes 09. Rebaixa do ponto de espera da Papal, ajustando 0 no meia. Será coordenado, Lima Lima Foca. Afirmo, rebaixa livrando a pista, o AFA 5 kg. Considere, táxi agora via pista, reporte livrando na Oscar. Primeira saúde, decolou aos 33, que é o Chapuã, transfere controle 120 decimal 8, reporte plano visual com tráfego. Reportará se visual com tráfego, transferirá para o controle de nova geração. Está mantendo visual com a aeronave que decolou com o voo esquerdo, mas tira de Romeu. Gente, Marcos Juliette Romeu está autorizado a manter presente em posição. Mas tira de Romeu. Posição do helicóptero. Ele está agora nas proximidades da final da pista 1-0, mantendo 510. Prossiga sua direita, o nome da Suíte. Afirmativo, não está visual o nome da Suíte, mas já está mantendo 1 mil pés aqui a 1 milha do Flávio Itapuã. Gente, estou sob controle agora, 120 decimal 8, novembro da Suíte, que o mesmo encontro-se visual com o senhor. Tomar controle 1208, novembro da Suíça. Oscar Tango Kilo, livre corte a parte ágil foi coordenada sua viatura. Muito obrigado, bom dia. Papá Romeu, novembro da Suíça, mantenha 1 no mil pés corredor a ser, reposte livrando farol da barra, quando possível ser estimado de remessa para Salvador. Chamará a comunidade, deve estar o farol da barra, alto de presença na liberação. Passou Paris, Hotel Serra. Hotel Serra, reporte na rotatória para chamar a torre. Hotel Rotatória, Serra. Lembro as coisas, já possui chamado de regresso para Salvador? Alternativo, tempo de voo é de 1 hora, vai chamar para regresso em mais 35 a 40 minutos. Gente, não vem melhor as coisas. A 31179, autorizado Guarulhos, nível 300, via up azul 1-0 até Taubaté. Decola da pista 1-0 após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5471 no controle 120 decimal 8. 1-0 na planta de Alepa, gol 1-0, 9-5. Para o hotel, certo, o solicita que o senhor faça esperar na presente posição devido a uma aeronave de decolagem da pista 35 e chame a mesma na frequência 1.98.95. Espera, esquerda ou direita, senhora? Esquerda, o Serra até a Serra. Bem, esquerda, chama a torre 118.95, boa. Torre Salvador, Papão Romeu, Serra até a Serra, bom dia. Serra até a Serra, bom dia. O presidente mantém espera do setor, evitando o eixo de eixo da final da pista 197. Primeira nave agora para a decolagem da 35. Serra, Hotel Serra, desça para 1 no meu pé. Meu pé, Serra. Lima Lima Fox, para informação, em Cirros, à esquerda da, do eixo de decolagem da pista 35, descendo e manterá 1 no mil pés. Sua decolagem deverá manter proa até 2000, livre decolagem 1.7, vento 1.30 graus, 7 nós. Pode ser proa até 2000, ou de mais uma foto, não tem nada aqui. Recife, gol 1.095, inicialmente livre de desvio. Gol 1.095, só umas 15 milhas à frente. Se for tão forte, a gente evita o desvio. Gente. Hotel Serra, confirma a atitude que mantém? Está cruzando 1.400 descida. Quente. Quando possível, informe a proa para desvio. Quente, então vai precisar curvar a esquerda na proa 275 por 30 milhas, o gol 1.095. Quente autorizado a proa 275, gol 1.095. Lima Fox decolou ao 69, agora transferente. Mantendo a proa, alguém vai passar. Taxi. Autorizado, Ptrex 94299. Ali, torre a proa do portão. Eu tenho que ir no meu ticket, senhora, tá gente faz abaixo de mim. Que isso? Da 1600 para 2000, ainda mantém a proa, o Lima de uma foto? Lima Lima Fox afirmativa, mantenha a proa. Tá mantendo. Gente. Lima Lima Fox, tráfego superado, chame controle, 1.20.8. Agora 2.08, obrigado. Vai Lima Lima Fox, ainda mantendo o eixo da corda 35. Agora, 3 mil pés. Lima Fox, contato na decolagem, se manter nível de voo 1.80 via saída bomba. Confirme a proa ideal para o destino? 3.05. 2.95, confirme. A 3.05. Pode copiar 3.05, autorizado voar direto do destino, Lima Lima Fox. Agora voando direto do destino, Lima Lima Fox, obrigado. Voo 1.095, chame Recife, em 1.28.8. Receptar o ameaça pelo litoral, Mike Juliette Romeu. Gente, reparte sobre a linha do litoral, Mike Juliette Romeu. É, interceptar o litoral em mais um minuto, Mike Juliette Romeu vai seguir rumo sul. Não compreendi, Mike Juliette Romeu. vai seguir rumo ao sul, mais Vila de Romeu, próximo ao corredor Axé. Gente, passa para a linha do litoral. Já na linha do litoral, mais Vila de Romeu, troca o controle. Quantas milhas já faz? Menos de meia milha, né? Não tem a minha escuta, mais Vila de Romeu. Ah, negativo, da torre vai se afastar, vai para Itapuã, mais Vila de Romeu. Gente, sobre Itapuã, mantém a minha escuta, mais Vila de Romeu. Tá, 3859, acione identificação, autorizado descida 4000 pés, ajuste 1906. Identificação 4000, ajuste 1906, atrás da 3859, autorizado o voo na proa de selo, está livre das restrições de altitude e velocidade. Azul 4299, autorizado, táxi direita Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre, nono 8, decimal 95, ajuste no 0 no 6. Direita Índia, ponto de espera torre, nono 8, decimal 95, azul 4299, ajuste no 0 no 6. Guerra, livre pouso, opção 17, ventando 50 graus, 79. Livre pouso, rotação certa. Para Pituba, até o aeroclube, onde intercepta Iguatemi, depois BR-324 de retorno à Serra Índia com Índia, Mike Juliette Romeu. Manter sobre a ilha de voo visual, Mike Juliette Romeu. Vai manter Mike Juliette Romeu. Salvador Azul 4299, ponto de espera, pista no zero. 4299, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, Azul 4299. Autorizada a linha aérea decolar 1-0, ventando 30 graus, 79. Autorizada a linha aérea decolar 1-0, azul 4299. Até a Sierra, Sol 945, confirme o pátio. Max via Papá e livre corte a parte A. Afirmo. Beck segue autorizado, após a sua esquerda via Papá e livre corte a parte A. Pronto a liberar a pista, Sierra da Sierra. Livre corte, Hotel Serra, bom dia. Pode subir e manter nível de voo 160. Adeus. 4299, decolou 847, controle 120, decimal 8, bom voo.